seus sentimentos, detalhes, momentos, cada vez mais dedicado a ti. Dias e horas enfim se tornaram seus, yeah, yeah, yeah. Palavras, pensamentos, vida direcionada a te fazer feliz, a te fazer feliz, ah. Sentido, válido motivo, mas essa busca, enfim, se torna vã. Será o que fiz ou que não fiz? Amar incondicionalmente foi. Talvez os meus cuidados, meus carinhos te fizeram mal, por capricho me levou a sentir. Oh,